Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu, hein? Com a música popular brasileira? Hoje o assunto é música MPB. Mas o que será que é MPB, hein? Vamos falar um pouquinho a respeito, tá bom? Para começar, uma frase de Tom Jobim que resume a história. Eu vou morrer um dia, a música vai ficar. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Assisti ao DVD do Chico Buarque chamado As Cidades. Entrei naquela de, deixa eu ver só o comecinho, mas eu não consegui parar. Assisti duas vezes. Chico e Betânia com olhos nos olhos. Chico na mangueira com a velha guarda. A cozinheira cantando o samba enredo do ano em que o Chico foi o destaque. E os créditos aparecendo com Chico cantando a valsinha. Sabe quando a gente gruda um sorriso na cara e ele parece permanente, hein? A gente desencosta da cadeira, projeta o corpo pra frente tentando entrar na tela? Pois é. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra eu ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Então eu recebo um e-mail da Rose Max, cantora brasileira que vive em Miami, comentando o meu artigo da Eguinha Pocotó. E ela diz assim: conheci um cantor, compositor cubano-americano chamado Willy Quirino. Ele é super talentoso, popular e muito amado e respeitado pelo público hispano de toda a América Latina. Willy Quirino tem uma netinha de 5 anos. E adivinha qual é o nome dela, hein? Elis Regina. Sentiu? Um dos maiores representantes da contemporânea música cubana no exílio, tem uma verdadeira paixão e merecido respeito pela nossa Elis. É, cara, amiga Rose, levamos meio século para construir essa imagem que ocupa a cabeça desses fãs da música popular brasileira. Fôssemos verdadeiramente profissionais, teríamos transformado a música brasileira naquilo que o jazz, o reggae, o rock se tornaram, músicas universais, gerando bilhões de dólares anuais e conquistando amantes em massa por todo o mundo. Mas, amadores, nos contentamos em criar pocotós e nos achamos o máximo. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que vinho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, se sabe que a casa é sempre sua. olhadinha só. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. Olhos nos olhos, primeiro Betânia, depois Nana Caymmi. É mole o que mais, hein? Vamos levar algum tempo para conseguir que o Brasil respeite os brasileiros ilustres, que são admirados pelo mundo afora. Somos mesquinhos, estamos conectados na picuinha, na fofoca. Chico Buarque voltou a brilhar quando foi fotografado com uma mulher casada na praia. Deu mais espaço na mídia que o seu último show. Pois, prepare o seu coração. Os filhos do Pocotó logo, logo vão aparecer em horário nobre. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. E sobre essa questão da MPB, que tal a palavra de um especialista, hein? Rui Castro, que escreveu na Folha de São Paulo um artigo interessante sobre o termo MPB. Ao fundo, você ouvirá a novidade de Gilberto Gil, que está no CD A Música de Gilberto Gil, um CD instrumental da série Jazz Café Brasil. Essa versão é quase um reggae e tem tudo a ver com o texto do Rui Castro. Outro dia, numa reunião no Museu da Imagem do Som, aqui no Rio, alguém sugeriu que o MIS, já pioneiro dos museus do gênero no Brasil, banisse de seus documentos e discussões a sigla MPB. E até, pedagogicamente, voltasse a usar as palavras certas, música popular brasileira. Ué, dirá você, não é a mesma coisa, hein? MPB não é apenas uma abreviatura de música popular brasileira? Antes cesse, mas não esse. Quando foi criada, por volta de 1965 ou 66, significava um tipo de música então emergente, que não se sabia bem o que era, mas já não era bossa nova, não queria mais ser o samba, e muito menos iê-iê-iê. Seu primeiro produto, ainda sem rótulo, pode ter sido Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Logo vieram Lunik 9, de Gilberto Gil, O Paneguinho, de Edu e Guarnieri, Roda Viva, de Chico Buarque, e outras que, com um certo conteúdo em comum, também não se encaixavam em nenhum gênero familiar, donde só podiam ser MPB. Quando a MPB minguou, dois ou três anos depois, a sigla sobreviveu e começou a ser aplicada, até hoje, a toda a música produzida no Brasil, do padre José Maurício ao padre Marcelo, e de Chiquinha Gonzaga ao El Chan. Com isso, deseducaram-se várias gerações quanto à memória da nossa diversidade rítmica, até então classificada por sambas em suas mil variações, marchas, choros, baiões, frevos, valsas, foxes, baladas, cocos, etc., virou tudo MPB. Mas não para sempre, eu espero. Se o exemplo do Miss vingar, vamos passar a chamar Garota de Ipanema de samba. Alegria, Alegria de Marchinha. Domingo no Parque de Baião. Travessia de Toada. Caminhando de Guarânia. Mania de Você de Rumba. Beatriz de Valsa. Ou Como uma Onda de Bolero. Que muito mais que MPB é o que eles são. Café Brasil! É, o Rui Castro levanta uma bela lebre. Pois bem, em minha palestra Brasileiros Pocotó, eu falo de MPB para tratar de como o brasileiro falava de amor ao longo das décadas. Quer ver só, hein? Na década de 1910, ele, de terno, colete e cravo na lapela, embaixo da janela dela, cantava. Tão longe, de mim distante, onde irá teu pensamento? Olha só, você tá ouvindo Quem Sabe, que nosso grande maestro Carlos Gomes compôs em 1861 para sua namorada Ambrosina, sobre uma poesia de Bittencourt Sampaio. Aqui na interpretação de Renato Mota e Patrícia Lobato. quanta poesia para falar de amor, não é mesmo? É, era assim que nossos bisavós falavam de amor no começo do século passado, com poesia. E na década de 1920, hein? Ele de terno branco e chapéu de palha, embaixo do sobrado em que ela mora, canta. Ali! Imagem de mulher que me seduz, mas se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha, não precisas trabalhar. Olha só, você ouve Malandrinha, de Freire Júnior, na voz de Orlando Silva. És malandrinha, não precisas trabalhar, viu só, hein? Ó, linda imagem de mulher que me seduz, isso é pura poesia. Amor e poesia andando juntos. Na década de 30, ele de terno cinza e chapéu panamá, em frente à vila onde ela mora, canta. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor. Por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Que tal agora, hein? Essa é Rosa, de Pixinguinha, também com Orlando Silva, um sucesso brutal dos anos 30. Mais ativo olor. Ele podia ter dito odor, né? Mas aí ia parecer que era cheiro ruim. Amor e poesia andavam juntos. Na década de 40, ele ajeitava seu relógio Patek Philippe na algibeira, escrevia para a Rádio Nacional e mandava oferecer a ela uma linda canção. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num doirado sonho vai claridade buscar. Viu só, hein? Nelson Gonçalves cantando A Deusa da Minha Rua, de Newton Teixeira e Jorge Farage, dizendo que ela tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos anos 40, o brasileiro falava de amor com poesia. Na década de 50, ele pede ao cantor da boate que ofereça a ela uma interpretação de uma bela bossa. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A Garota de Ipanema, de Tom e Vinícius, num clássico mundial. Aqui é João Gilberto, claro, com amor, com poesia, andando juntos por Ipanema. Na década de 60, ele aparecia na casa dela com um compacto simples embaixo do braço. Ajeitava a calça ali e colocava na vitrola uma música papo firme. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Olha só, como é grande o meu amor por você, de Roberto e Erasmo Carlos. Você lembra disso, hein? Claro que lembra, e se bobear, você pode ter sido concebido ao som dessa melodia, não é mesmo? Mas era assim, amor e poesia andando juntos. Na década de 70, ele chegava em seu Fusca com tala larga, sacudia o cabelão, abria a porta para a mina entrar e botava uma melojoia no toca-fitas. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Canteiros, com Raimundo Fagner. A letra é uma poesia de Cecília Meirelles. Tá vendo só, hein? Em plenos anos 70, amor e poesia andando juntos. Na década de 80, já é comecinho de noite. Depois que ela voltava do trabalho, ele telefonava e entre um carinho e outro deixava rolar um som. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Que gostoso, né? Você tá ouvindo o 14 Bis com o inesquecível Todo Azul do Mar, de Ronaldo Bastos e Flávio Venturini. Muita poesia pra falar de amor. Na década de 90, ele ligava pra ela num horário meio maluco e deixava gravada uma música na secretária eletrônica que dizia assim: bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez na nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Olha só, Bem Que Se Quis, com Marisa Monte. A música é de Pino Daniele e a versão é de Nelson Motta. Foi assim que os brasileiros viraram um milênio, falando de amor com poesia. E então entramos no novo milênio. Em 2001, ele captura na internet um batidão legal e manda pra ela por e-mail dizendo assim: quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Vou passar cerol na mão, assim, assim, vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim, vou aparar pela rabiola. Olha assim, só, eu vou aparar assim, pela rabiola, cara. Foi assim, com um cerol na mão, do bonde do Tigrão, que o brasileiro entrou no novo milênio. Falar de amor com porrada. E aí, cachorra? E depois veio a Eguinha Pocotó, a festa no apê, com o bunda lelê, a mulher melancia, o funk da rodelinha e nunca mais endireitamos. Pois é, uns vendedores sem escrúpulos tomaram de assalto a música popular brasileira e decidiram que temos que ouvir merdas, sem oportunidade de escolha. Foi aí que eu resolvi fazer este programinha, sabe? Café Brasil. Música popular brasileira, pra mim isso é como o ar que eu respiro, sabe? Necessário. Como esta que você está ouvindo, Sonhos, de Pixinguinha, com Altamiro Carrilho e Carlos Poiares. Três gênios fazendo MGB, Música Genial Brasileira. Olha, eu não sei se o nome é mesmo MPB, mas eu sei de uma coisa: quero música boa. E tenho uma certeza, nunca se fez tanta música boa como se faz hoje no Brasil. Seja samba, marchinha, baião, toada, guarânia, rumba, valsa, rock, bolero, frevo, moda de viola ou o ritmo que você quiser. O problema é que 90% do que é produzido no país não toca em rádio ou televisão. Se você não sabe, uma emissora comercial de rádio toca por ano pouco mais de 250 músicas. 250 é um número ridículo, mas que serve para viabilizar a ditadura do comércio diante da arte. A fórmula todo mundo conhece. Você liga na rádio e ouve a música, troca de rádio e a música tá lá outra vez, e mais uma vez. Até parece que é por acaso, né? Toca todo dia, toda hora e vira sucesso. Sabe como é esse acaso, hein? Com algo em torno de 70 mil dólares, um empresário consegue fazer com que as 15 principais rádios do Brasil toquem uma música repetidamente durante um período.

onde há música, não pode haver maldade. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.